A viagem levou muitos dias. Quando chegaram em Belém do Pará, já no porto, viram que a cidade estava muito agitada, cheia de gente, todos muito ocupados. José Raimundo e Maria da Graça saíram pela cidade assustados com tudo, procurando algum lugar para ficar. Mas nada. Não encontravam nenhum lugar. Tudo estava lotado. Pousadas, hotéis, pensões. E o dinheiro? Era bem pouco. Maria começou a sentir que seu bebê logo nasceria. Mas nos hospitais também não havia mais lugar. Logo começou a anoitecer. Foi aí que uns catadores de papel se aproximaram. Quando viram Maria grávida, convidaram os dois para dormir em seu humilde barraco na periferia da cidade. Naquela noite, um lindo bebê nasceu e toda a terra ficou cheia de paz. Entre os braços de Maria.